bem no que você vai fazer agora. Se me deixar, o que você ganha em troca? Nada é exatamente como você aprendeu na escola. Se deixar morrer, nada traz amor de volta. O orgulho não vai te servir. Eu não posso te impedir, mas te peço pra ficar. Pra ficar. Aqui é o teu lugar. Te peço pra ficar. Dessa vez, quando você bater a porta, sem saber se tirou algum peso das costas, se tiver mais perguntas que respostas, se os nossos dias se forem feito folhas mortas, o orgulho não vai te servir. Eu não posso te impedir, mas te peço pra ficar. Aqui é o teu lugar. Te peço pra ficar.